porque hoje é dia 19 de abril de 2021 e este é o episódio 139 do podcast Ubuntu Portugal. Este é também o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é, como de sempre, Diogo Constantino e tenho o Tiago Carrondo também, como sempre. Olá, Tiago. Estás tão poeta, Diogo. Olha, eu vou ficar calado o episódio inteiro, que vou ficar só a ouvir-te. É melhor que nunca isto acabar. Só. Olha, até vou fazer assim, para os patronos dá para ver. Vou ficar assim, só a olhar para ti e a ouvir-te. Enquanto eu canto. Continua, doce Diogo. Olha, Tiago, queria saber o que é que... Como é que tinha sido a tua semana, pá? Se foi, correu bem? Se fizeste coisas engraçadas? Fiz coisas engraçadas, correu bem. Umas posso contar aqui, outras não. O costume. Gente, mas... Isso é normal. Sim, não. Correu muito bem. E tenho coisas giras. Umas para partilhar. Outras é mesmo só porque aconteceram. Mas tenho uma novidade para te dar a ti também, Diogo. Portanto, este... Sim. Ora, eu estive a ouvir podcasts da concorrência, alguns que tu também ouves, portanto, estive a ouvir mais episódio do Crypto Café. Ok, esse ainda não ouvi, estou em atraso. Senti-me um bocadinho menos incompetente a ouvir aquilo, porque percebi algumas coisas, ou seja, percebi mais do que o normal, fiquei todo contente, mas acima de tudo encontrei uma coisa que eu acho que é uma ideia, eu não sei se tu já conhecias ou não, mas fiquei a par de um serviço novo e que tem tudo para te agradar a ti e agradou-me a mim também, portanto é daqueles pontos raros em que nós havemos de concordar e eu com esta introdução, ai de ti que digas o contrário... vamos ver, porque se não concordarmos agora vai ser uma gandoronca. Não, mas olha, então é assim, encontrei que eu não encontrei, portanto estava a ouvir, portanto eles tiveram um convidado que era alguém ligado ao projeto Library, não sei se tu já conheces. Conheço. E achei a ideia muito, muito interessante, que é de tu poderes ter uma espécie de PeerTube, mas organizado por canais e de alguma maneira centralizado, mas descentralizado. Ou seja, tu vais a um sítio encontrar coisas, mas depois a forma como as partilhas é descentralizada. Exatamente. Sim, é como o PeerTube, nesse aspecto é idêntico. Tu vais ao servidor de PeerTube e depois o conteúdo é servido a ti por toda a gente que está a assistir ao vídeo. Eu PeerTube não conheço, não conheço a parte técnica, sei que existe, sei como é que funciona, mas não sei estes pormenores. O Library agradou-me bastante, é interessante. Eu estou, aliás, à boleia do Malman, que nos ouve e que é anfitrião no Crypto Café e foi orador na UbuCon, foi daí que a gente começou a falar mais. Tem-me alertado para uma série de coisas e eu que já faço parte de uma pool de Monero, estas questões começam-me cada vez mais a agradar e então decidi ver como era. Tive alguma dificuldade porque a minha prioridade ali era efetivamente criar o canal do olha quem chegou, o diabo conseguiu estar aqui à mesma hora que nós no chat. E ainda por cima estamos a dizer coisas boas. Mas pronto, eu vou continuar a falar dele. Portanto, é bom que ele fique aí mais um bocadinho, ver se eu não me engano em nada. Exatamente. Mas pronto, basicamente fiz o registro. Vamos corrigir. Exatamente, fiz o registro. Aquilo é bom para tu consumires multimédia, de uma forma, lá está, de uma forma descentralizada e sem aqueles... Eu vou-lhe chamar manias, porque muitas delas são mesmo manias do YouTube, aquela coisa de bloquear conteúdo ou de pôr-te à frente aquilo que tu queres ou que não queres. Eu achei que era uma plataforma onde tu podes disponibilizar o teu conteúdo de uma forma justa. Poderá ser considerada justa ou não, mas basicamente aquilo, pelo que eu percebi, tu colocas lá ficheiros, podem ser vídeos ou áudio, e depois fazes bids, ou seja, tu dizes que queres empurrar mais para cima ou mais para baixo, usas uma coin, uma criptocoin que eles, acho que é inventada, é criada e gerida por eles, e vais posicionando assim o teu conteúdo. Eu achei a ideia, não me interessa particularmente ter o nosso conteúdo muito para cima ou muito para baixo, é estar lá, basicamente. As pessoas que querem ouvir e que não querem usar um podcatcher, ou que querem pura e simplesmente consumir de forma diferente, a ideia era oferecê-lo no library, e então tive alguma dificuldade a abrir um canal, porque eles pedem-te LBCs, ou acho que é LBC o nome da moeda, pedem-te alguns créditos. Tentei comprar alguns créditos para abreviar o processo, mas assim que eu escolhi Portugal, aquilo ficava a engonhar, portanto eu não sei se eles não têm acordo com o mercado português, ou, porque acho que eles usam um intermediário para vender moedas. E entretanto falei com o Malman e tentei pedir-lhe emprestado alguns créditos para começar o negócio. Eu disse até pedir emprestado. Estás em dívida? Não estou, porque ele saldou uma dívida de forma instantânea, ou seja, eu ganhei. Aquilo na prática funciona assim: tu tens de ter alguns créditos, mas depois algumas ações que tu tens dão-te recompensas também. Portanto, tu rapidamente consegues um ou dois LBCs, e eu, momentos a seguir a ter criado o canal, já estava em condições de devolver os créditos que o Malman prontamente me transferiu. Ok. Já estás cripto rico. Burro como eu sou, eu pedi-lhe o endereço, porque eu fui ver a transferência e vi lá uns quantos endereços, mas não consegui identificar nem o meu, nem o dele, nem o... Eu assim, olha, antes que eu esteja a enviar isto para o vazio, deixa-me lá pedir o endereço do Malman. Ele decidiu desejar-me boas festas e que eu seja muito feliz com os créditos que ele me deu, portanto sou um gajo rico. Neste momento sou um gajo muito rico, porque tenho uma conta no library. Já abri o canal do podcast do Ubuntu Portugal, só ainda não empurrei, não, minto, empurrei para lá um ficheiro já. Já lá está um ficheiro, para ver como é que funciona. E isto foi uma das coisas giras que eu estive a fazer esta semana. A segunda foi uma descoberta relacionada já, com já isto. Já agora, peraí, já lá vamos. Porque é curioso, já não foi esta semana, foi semana anterior. Eu por acaso estive a contribuir assistindo aos testes da comunidade Ubuntu FR com o streaming do PeerTube. PeerTube adquiriu recentemente essa funcionalidade, graças ao financiamento da comunidade, pessoas que doaram dinheiro, eu uma delas, e a Debian também, que fabulosamente, quando faltava 10 mil euros para o fim do objetivo, que era ter esta funcionalidade, a Debian chegou-se à frente e deu 10 mil euros, e assim foi possível obter essa funcionalidade. Então a comunidade Ubuntu FR, que já tem uma instância de PeerTube há muito tempo, onde eles costumam publicar os vídeos dos eventos deles, eu já estive a assistir ao streaming, e o streaming foi impecável, há que se dizer. Estávamos 4, 5 pessoas ligadas ao mesmo tempo, e aquilo não engasgou nem uma vez, aquilo não... qualidade tão boa ou melhor que o YouTube no streaming. Foi mesmo impressionante. Temos de tratar disso. Portanto, aqui, o problema daquilo é o alojamento. O alojamento dos vídeos é a parte que custa dinheiro, porque os vídeos ainda são cheiros grandinhos. Essa aqui é sempre a minha preocupação com isto. Certo, compreendo. Mas isso deixa-me então continuar nesta minha incursão pelo library. Encontrei também uma ferramenta porreira, que era a capacidade que eles têm de sincronizar canais de YouTube. Troquei algumas impressões com o Malman, e ele disse-me que fazia o upload do ficheiro manualmente, porque só importava áudio. Eu, como sou um tipo preguiçoso, eu queria fazer a sincronização com o canal do YouTube, que era para não me chatear, mesmo que nós não tenhamos, e não temos, nós vamos para o YouTube e temos lá um vídeo, mas o que se aproveita do vídeo é o áudio, portanto não esteja ninguém à espera que de repente apareça lá uma imagem diferente, porque é sempre o mesmo vídeo todo. Excepto para os nossos patronos, que têm acesso via Patreon aos vídeos com as nossas caras. Exatamente, aquilo que a gente publica publicamente, aquilo que a gente publica, sim, está bem dito, publicamente, pode ser aliás, há isso, que é uma imagem estática com os áudios dos nossos episódios. Há o vídeo de algumas horas do evento do Oktoberfest, e acho que depois de editar um bocadinho o som, porque o som está um bocadinho baixo dos streamings do Ubuntu Testing Week, eu vou publicar lá os vídeos, porque eles já expiraram do Twitch. Nós temos um canal do Ubuntu Portugal, não sei se não fará mais sentido não estar a misturar as coisas e deixarem o Ubuntu Portugal, por exemplo. Também pode estar. Mas pronto, tentei fazer então a sincronização, até tive logo mais ideias de sincronizar outros canais. Não vou dizer nada porque ainda vou ver como é que vou fazer o processo, mas tu inscreves o canal, o processo é muito simples, tu crias um canal com um determinado nome, dizes qual é que é o teu canal do YouTube, dás ali umas autorizações para ele ir à procura, é porreiro porque só vai aos vídeos públicos, é porreiro, e diz que o processo pode demorar até uma semana. Ou seja, aquelas validações e a importação da informação e tudo o resto, eu esperei. No dia a seguir recebi um e-mail a dizer que não era possível porque, ou porque nós não tínhamos conteúdo atualizado, não é verdade que nós todas as semanas publicamos no canal. Não sei se isso é muito ou pouco atualizado, mas não me parece ser essa a razão. Também. Mas depois li a segunda linha, é preciso que o canal tenha 300 subscritores. Não percebi porquê. Não percebi porquê. Isto leva-me então ao segundo desafio, que é, eu tenho perfeita noção... eu sou um gajo muito otimista, mas tenho perfeita noção de que se for para fazer empurrar o ficheiro para o library manualmente, que a coisa não vai deixar de acontecer rapidamente. Portanto, é preciso que haja algum processo automático para o fazer. Aliás, se não acontece como aconteceu com o feed do Patreon, que acaba por ficar desatualizado. Exatamente. Portanto, e aliás, eu também estava, ao início também tentei publicar regularmente para o Wayback, para o projeto pai da Wayback Machine. Eu sei o que é, porque houve um episódio que ficou lá, demorou uma eternidade. Eu já te digo, já conto o resto. Sim, pronto. Tentei publicar, aliás, estão lá vários episódios publicados, mas são poucachinhos. Aliás, quando eu tentei publicar mais, acabei por ser temporariamente suspenso de publicar, porque estava a publicar demasiado. E a plataforma ativou um mecanismo anti-spam. e portanto, né, como tive que interromper e depois durante uns dias não podia voltar a fazer isso, acabei por não insistir muito nisso, mas eu gostava muito de ter lá disponíveis, porque aquilo assegurava a preservação do conteúdo bem para lá de nós, em tudo o que significa bem para lá de nós. Ok, mas olha, continuando, portanto, não havendo a possibilidade de fazer o quer dizer, ou então metemos o Carreira no barulho, não é? Metemos o Carreira ao barulho e ele arranja-nos os 200 e não sei quantos subscritores que faltam. Subscritores. E a gente resolve assim. Portanto, não havendo essa possibilidade. Ou o Cristóvão, que também da última vez foi instrumental. É verdade. Estou a ser injusto. Foi Carreira e foi Cristo. Acho que até foi mais Cristóvão. Ou seja, o Carreira deu a ideia, mas o Cristóvão é que levou a máquina a andar. O Cristóvão, na volta, numa semaninha fazia 300. Temos de falar com ele. Sim. Mas também é um projeto engraçado, era mudarem a nossa ferramenta de publicação, alterarem-na para ela passar a suportar também o library. Não estragues a surpresa. Então é assim, então... portanto, mudei a minha estratégia, ou seja, mudei aquilo que era a minha intenção e disse, bem, já que o YouTube não dá para sincronizar e nós só daqui a não sei quanto tempo é que vamos ter 300 subscritores e eu não pudesse estar à espera... mudei então o meu objetivo. E o objetivo passou a ser fazer então o upload mais eficaz, que é de apenas o áudio. É o que faz sentido, nós publicamos áudio, faz sentido que seja áudio. Existe um problema para trás e um problema para a frente. Ou seja, como é que eu vou buscar os episódios todos e como é que eu vou depois partilhar a partir daqui. A parte dos episódios todos foi relativamente simples, demorei mais tempo à procura do que depois a executar, que é como é que tu descarregas todo o conteúdo de um podcast através, por exemplo, do seu feed RSS. Não sei se tu tens resposta para isso. Tenho, mas eu ia fazer um script que fazia isso. Pronto, então mas não tens, deixa-me dar-te uma novidade, não precisas fazer script nenhum. Porque se tu usar de qualquer dia, já mandou a chamar nomes, volta e meia, a malta que ouve o podcast, qualquer dia tenho a polícia à porta. Mas já mandou a chamar o rei do YouTube DL, ou o gajo que domina o YouTube DL. O YouTube DL, se tu lhe deres apenas um argumento, que é o endereço de um feed RSS de um podcast, ele descarrega-te todos os MP3, ou neste, pronto, no nosso caso MP3, descarrega-te todos os MP3, à vez que encontra no feed. Eu estou a dizer isto porque o próprio feed pode não ter os episódios todos, depende um bocado da forma como é feita a gestão de cada podcast. Mas então estive a fazer download dos nossos 140 ficheiros. Não sei se sabias que o número era tão redondinho. Mas são 138 episódios, mais alguns ficheiros extra que nós temos por aí soltos. 139. Exatamente. 139 mais, agora, mais isso um... não conta, calma. Isso estamos a gravar agora. Sim, este... sim. Eu fiz isto antes. Era 139 mais um teaser. E então, não é só isso, depois havia outras coisas, mas não é relevante. Tive então a descarregar os episódios todos. Tu tens, depois falta, ou seja, isto é o download dos episódios. Depois falta fazer ainda, que ainda não tive tempo para terminar, o upload. E existe uma ferramenta também para fazer o upload direto para a library. Portanto, os primeiros 138 episódios, mais alguns extra, vão ser uploaded para o library durante esta semana, provavelmente. Portanto, aquilo é, tens um script Python, depois aquilo alimenta-se com um CSV e a coisa empurra-se a partir daí. Daqui para a frente, portanto, isto é a parte para trás, portanto, boas notícias, YouTube DL com um feed RSS, dá para sacar malta que anda embarcada e não sei o que e quer levar os fecheiros numa pen, pode fazê-lo de forma simples com o YouTube DL. Sobre o para a frente, nós usamos, e também já falámos aqui várias vezes sobre isso, nós usamos o PodPublish, que publica automaticamente num qualquer site WordPress, que publica no YouTube e é só, acho eu. Sim, no WordPress com PowerPress. Ah, sim, exatamente, bem lembrado. Não será complicado juntar mais uma ferramenta, mais sim, um destino, aquilo, aquilo não é? Tá, a ferramenta, assim é que é. Exatamente, aquilo está feito relativamente de forma modular e não há de ser, conhecendo essa ferramenta de destino, não há de ser muito, muito difícil adicionar. Portanto, esse será eventualmente o próximo passo, no sentido de, e o objetivo é então termos numa plataforma, há pessoas que, e já tivemos vários feedbacks, pessoas que não são patronas porque não se querem associar ao Patreon, pessoas que não sei quê, porque não sei quê, pessoas... Portanto, é mais uma forma de haver um desvincular de plataformas que de alguma maneira querem agregar e que querem atentar contra a nossa... contra a nossa liberdade ou contra a nossa privacidade. Exatamente. Mas pronto. Dos quais nenhum de nós é particularmente fã. Deixa-me, exatamente, aí estamos de acordo outra vez. Mas pronto, não sei como é que isto vai hoje. Vá lá que estamos bem distantes um do outro, senão acho que isto já ia acabar muito bem. Mas pronto, no meio disto tudo, tenho ainda para te dizer, e já agora para encerrar a semana, fiquei muito contente com as notícias do update do Pulse Audio para permitir áudio via Bluetooth, ou seja, aumentar o espectro, a largura de. Mas não sei se é a largura de banda que se diz, mas é. Acho que é mesmo o espectro. Aumentar o espectro para que seja possível uma coisa que não é possível. Que é nós usarmos, tu tens uns, eu tenho uns também, usarmos uns aos, mas não são só estes em específico, portanto, mas uns aos escutadores que tenham um microfone incluído. Eu sei que tu não usas Bluetooth, mas eu utilizo, e quando estás numa reunião ou quando queres usar, como usas habitualmente, uns escutadores Bluetooth num telemóvel, em que usa os escutadores e o microfone que ele traz. Se o quiseres fazer num computador com o Ubuntu, não é específico do Ubuntu, mas com o Linux. Ou tu tens uma qualidade de áudio que é miserável e consegues usar o microfone, ou então escolhes ter uma boa qualidade de áudio, eu estou neste segundo grupo, e abdicas do microfone. Portanto, com o Pulse Audio, penso que é o 15, eu não tomei nota, tinha o link, mas não tomei nota aqui para as nossas notas. Com o Pulse Audio, eu acho que é 15, vai passar a ser suportado, portanto, áudio de qualidade, de alta qualidade, e o microfone, portanto, é fantástico, e acho que são boas notícias para todas as pessoas que utilizam este tipo de equipamentos. Eu estou ansioso. Vamos ver em que release é que eles vão incluir isso agora. Exatamente. Olha, e para te dar aí um bocadinho... Dá. Tenho aqui mais descanso. Uma coisa, mas fala primeiro. Sim. Esta semana tive-se um bocadinho mais desligado da internet. Sim, apesar de tudo. Culpa do teu operador? Não, por intenção minha. Ok. Consegui ainda assistir a alguns streams. Antes da gravação do episódio 138, portanto, foi na segunda ou no domingo, já não lembro. Que foi um community tier da Monica Madden no Twitch, que foi o primeiro stream dela, em que ela teve a jogar um jogo muito engraçado, que é um jogo escrito em Git, para ensinar-se Git. Olha que giro, é? Muito fixe. E é um jogo mesmo muito, muito, muito engraçado. Claro que aquilo tem Git, tem, deve ter Bash também, ou coisa assim de género, e, ou Python, e integrações com uma framework de jogos. E aquilo é muito engraçado, assisti um bocadinho daquilo, não assisti tudo, porque a seguir fomos gravar, e ela ainda não tinha terminado. E aquilo é mesmo muito engraçado. Eu já falei deste jogo quando foi a propósito da Forge-me 2021. Portanto, se forem ao episódio dedicado que nós dedicamos à Fosdam, podem encontrar links para o jogo. E pá, foi bastante engraçado. Depois assisti já sexta-feira? Acho que sexta-feira à noite. O segundo stream da Mónica, em que ela esteve a desenhar bordados alusivos aos animais do Ubuntu. Entretanto, claro, ela estava a fazer aqueles desenhos e a gente estava todos no chat a dizer disparados. Foi super engraçado. O software, se estiver interessado, acho que é o Kappa Stitch. Sim. Acho que é isso. Que é mesmo um software para desenhar bordados, e assim podem desenhar e partilhar bordados e partilhar e trabalhar colaborativamente no desenho de bordados, se quiserem. Fantástico. É bastante engraçado. Vi também um vídeo de acho que foi de uma PyCon Austrália ou Oceania ou coisa assim de género, já não foi deste ano, que basicamente abordava a história de linguagens de programação. E recomendo a todos, porque eu tenho um certo fascínio por história e tendo também um certo fascínio por tecnologia. A história da tecnologia é uma coisa que me interessa bastante, e é engraçado que o autor da Talk mencionou muitas vezes uma pessoa chamada Larry Wall, que é o criador do Perl. Vocês vão ver a quantidade de vezes que ele mencionou o Larry Wall ao longo daquela Talk, e vão ver a importância que o Larry teve e do pensamento do Larry a consolidar pensamentos sobre linguagens de programação. E vão ver que é de facto muito, muito, muito interessante. E mais? Não sei se queres agora falar tu agora da. Queres descansar porque estás cansadinho? Eu não estou cansadinho, só estou a dar a Eu oportunidade. estou aqui numa guerra. Mas sim, quero dizer também que uma coisa que eu não faço habitualmente, que é fazer publicidade a coisas por onde vou passando, mas estive esta semana numa apresentação, portanto estive a falar para alunos e professores do secundário, num evento organizado pela Associação Nacional dos Professores de Informática. Estive a falar numa coisa que eles chamaram de eu sei o nome da minha apresentação, não sei o nome, Minds and Bytes, se não me engano. Mind and Bytes Week, assim é que é. E então era um evento que tinha atividades da parte da manhã e da parte da tarde, tinha algumas apresentações, tinha algumas oficinas também, dinamizadas por gente mais de áreas bastante diversificadas. Eu fui lá falar em representação também da ANSOL, da Associação Nacional para o Software Livre, e tive cerca de uma hora a falar sobre o software livre e as suas implicações na sociedade. Portanto, o título da apresentação era mais ou menos isto, e tentei fazer algumas pontes com aquilo que é não só o contexto dos professores, mas também o contexto dos alunos e daquilo que eles podem esperar e podem vir a não sei se é a lucrar, mas pelo menos Beneficiar. podem beneficiar, exatamente, a palavra mais correta é essa, a beneficiar da utilização mais alargada de software livre. Portanto, foi bastante interessante. Houve pessoas que ficaram preocupadas porque aquilo estava no YouTube e teve muitos likes e muitos dislikes, e aquela malta que lá está, aquela velha questão que é: se tu não gostas de uma coisa, ficas a assistir a ela porque, não é? Assistires a uma coisa e dares um dislike é uma parvoíce quando tu podes pura e simplesmente fechar a janela e seguir a tua vida e ir à procura de outra coisa. Opções. Mas pronto, Há quem goste de não, drama. exatamente, não, mas explicaram-me exatamente, e explicaram-me também que, como há muitos miúdos, aquilo é um comportamento muito típico nos miúdos, portanto há muita gente a dizer que sim só porque sim, há muita gente a dizer que não só porque não. Ainda assim foi bastante interessante, Tive ainda a oportunidade de responder algumas perguntas de alguns professores, essencialmente, pelo menos pareceram professores pelo tipo de perguntas que estavam a fazer, e ainda recebi também alguns e-mails pós apresentação, pessoas que ficaram, ou seja, que ficaram sensibilizadas e que viram em mim alguém que lhes pudesse de alguma maneira esclarecer ou ajudar em algumas questões que lhes surgem no dia a dia. Mas pronto, olha, foi bastante giro. O último número que eu vi dava 700 e tal visualizações, portanto foi bastante interessante. E é isto. Olha, acho que não tenho mais para dizer em relação à semana que passou. Ok, olha. Voltando então às minhas atividades, eu voltei ao meu cursozinho de Flutter e Dart. Ainda não evolui muito no curso, mas evolui já mais um bocado. A razão pela qual eu não evolui tanto é porque já o curso não fala da parte de Linux, ok? E então tudo o que é específico de Linux, que são instalações em Linux, experimentar coisas em Linux, experimentar as configurações do próprio Flutter e do Dart em Linux, e variações dessas configurações, é algo que tu tens de experimentar por ti, até porque eles não, mesmo para as outras os outros sistemas operativos, eles também não vão muito em profundidade nessa parte. Então eu aproveitei e explorei essa parte por mim. Claro que a instalação em si do Flutter em Linux, graças aos snaps, é extremamente simples, mas mesmo com os outros métodos é muito, muito razoavelmente simples. E claro, isto, esta simplicidade e o facto de estar disponível nos vários sistemas operativos é uma vantagem super fixe. Gosto também de em todo o ambiente do Dart e aqui está ao redor do Dart. Um facto simples é que editores, IDEs, tudo isso que são comuns de utilizar, como o Android Studio, comuns e no caso do Android Studio é mesmo um requisito, porque é lá que estão a virtualização para o Android. Mas mesmo utilizar o IntelliJ ou o VS Code, isso tudo são ferramentas que estão disponíveis e facilmente instaláveis em Linux ou nos outros sistemas operativos, e criar aqui este ambiente comum que é uma vantagem para toda a gente envolvida com isto. Gostei bastante das integrações para Dart e para Flutter no VS Code. Estão muito bem feitas. E depois aproveito para explorar algumas coisas também. A respeito do Dart, só para terem uma ideia um bocadinho da linguagem de programação, se vocês já conhecerem outras linguagens como C, o C++ em particular, ou o JavaScript, e não sei até que ponto o C Sharp, porque eu conheço pouco de C Sharp, se vocês conhecerem em particular o C++ e JavaScript, o Dart não vai ser muito estranho para vocês. A sintaxe é muito parecida, os conceitos também não são extraordinariamente diferentes. Para mim, como a primeira linguagem que eu aprendi foi C, tudo que não seja, não varie muito do C, para mim é fácil de acompanhar. Agora, em termos de aprendizagem, onde é que eu estou? Já estou um bocado no início, obviamente, ainda não fiz sequer 25% do curso, talvez 15%, 20%. Já partilhaste o link do teu curso alguma vez aqui nas nossas notas? Não, nunca partilhei. Porquê? Não calhou. Ok. Só por isso. Posso ir buscá-lo. É de um curso do Udemy e é dado por um instrutor, acho que ele é alemão, Maximilian qualquer coisa, e depois ponho o link. Em que ponto é que eu estou? Já fiz coisas, já fiz uma pequena aplicação, já encontrei bugs no código do curso, já corrigi bugs do código do curso, e são mesmo bugs, mas que são causados por evoluções do próprio Flutter. O instrutor tem utilizado o curso com alguma regularidade, mas o Flutter também tem evoluído com uma regularidade ainda mais do que aquilo que vai atualizando o curso. E pá, já vi coisas que, como por exemplo, widgets que são renderizados de forma diferente porque, na versão que ele tem do Flutter e na versão que eu tenho do Flutter. Já vi coisas como a forma como o Flutter permite usar ponteiros para funções que retornam void, que são diferentes também. E agora, agora permite isso de uma forma mais segura. Pá, é claro que este tipo de coisas, eu, como já sabia programar em geral, já tinha mais conceitos de programação em geral, eu consegui ultrapassar isto com alguma facilidade. Não sei até que ponto é que os outros estudantes que estivessem na mesma posição que eu, mas não soubessem programar e não tivessem experiência a programar, conseguiriam, mas o curso em si, ele tenta ensinar todos os conceitos dos mais básicos e construir a partir daí, ok? Ele faz isso, introduzindo os conceitos à medida que eles são necessários. Portanto, ele é um curso muito prático. Portanto, vocês vão precisar de saber isto para fazer isto. E é isso. E vocês rapidamente vão fazer alguma coisa porque vocês vão aprendendo só os conceitos que precisam para fazer aquilo. Claro que depois, de cima disso, ter experiência de programação ajuda bastante. Ajuda bastante, claro que sim. Exatamente. Mas aquilo, havia algum pré-requisito para fazer esse curso? Nenhum. Nenhum. Ok. Ter um computador com ligação à internet. Portanto, à partida, a forma como o conhecimento é passado é suposto dar para Sim. qualquer pessoa com Sim. qualquer background. Exatamente. E ele está disponível para esclarecer dúvidas. Há também uma secção de perguntas e respostas. Não sei se conhece o Udemy, se alguma vez Sim, usaste. conheço. Conheço, eu acho que já fiz um curso na altura quando nós ainda editávamos o nosso próprio som. Eu acho que fiz um ou dois cursos, foi lá que aprendi alguns truques sobre tirar ruídos e os respirações e os AMs e estava, não é da minha fala, é depois do fecheiro estar gravado, depois do crime estar feito. Sim, Acho que foi num curso do de edição. Udemy que eu ainda aprendi qualquer coisa sobre isso. E pronto, ele tem lá sempre forma de ajudar os estudantes que tenham dúvidas ou que se deparem com algum problema. Ainda também a respeito de Dart e Flutter, para quem quiser acompanhar Espera aí só este um meu bocadinho. caminho. Tens o link à mão daquele curso de crochê ou daquela aplicação de Nem um crochê? curso, foi só Pronto, mesmo uma exatamente. atividade. Eu já passo, eu já Tens que passo. partilhar o link, temos um patrono a pedir o Sim. link do Sim. crochê. Quem quiser acompanhar este meu caminho, no, este meu mergulhar no Dart e no Flutter, pronto, vou tentar disponibilizar algumas formas de vocês fazerem isso, e uma delas já está, que é criar uma lista no Twitter. Que é uma lista de contas que eu sigo no Twitter sobre Flutter e Dutter, que me parecem mais ou menos relevantes. Já tenho umas 40 contas lá. Vão ver mais de certeza porque ainda não conheço muito. É óbvio. Se vocês tiverem sugestões, em particular se a comunidade de Flutter PT tiver sugestões para eu adicionar, mandem-me que eu adicione. Também estou a subscrever podcasts sobre Flutter. E se calhar irei falar deles aqui ou noutro local qualquer apropriado, mas ainda estou muito no princípio de os ouvir porque eu tenho muitos podcasts para ouvir e não estou a deixar de ouvir os outros para ouvir estes. Portanto, aguardem por novidades em breve. Certo. Entretanto, eu tinha qualquer coisa para te perguntar e depois passou-me, caramba. Que eu estou aqui, a minha semana ainda não acabou, que eu acabei de fazer mais uma, mas Então conta-nos, o que é que acabaste de fazer? não te queria interromper. O que é que eu acabei de fazer? Portanto, tinha mais uma tarefa para fazer esta semana. Não era para fazer esta semana especificamente, mas era uma tarefa que eu tinha como pendente, e que tem que ver com o Ubuntu Advantage e o Extended Security Maintenance para Ubuntu, neste caso, e faz sentido falar sobre isso este mês, sobre o Ubuntu XNL, o 16.04, porque o suporte para esta versão termina este mês. Não sei se já tem dia específico para o End of Life, acho que ainda não. A última vez que eu vi, não tinha ainda. Mas tive, portanto, à boleia de uma coisa que o David tinha publicado, David Negreira, portanto, que continua a fazer parte deste podcast. Ele partilhou que já era possível fazer aquisição. Aquisição eu sabia que era possível, porque nós no trabalho já fizemos a aquisição de algumas licenças, para alguns ambientes específicos, mas não sabia que as licenças free, que, para quem não sabe, qualquer pessoa pode ter três licenças Ubuntu Advantage gratuitas, exatamente, depois pode comprar outras. Os Ubuntu Members têm um bocadinho mais, são 50, mas que ainda não estava disponível, só para a versão 14.04. Portanto, o David estava, não sei qual é que foi a ordem, se foste tu a pedir-lhe ajuda, se foi ele que disse primeiro que já estava disponível para 16.04. Tu pediste-lhe ajuda e depois à boleia disso veio uma série de mensagens. Eu estive a experimentar correr e seguir as instruções do David e estava sem sucesso a fazer, portanto, ou seja, não estava a conseguir resolver o problema, até que, e agora já estava numa desistir, pronto, e não ia sequer falar no assunto, logo se via o que é que ia acontecer, mas o David pediu-me aqui para adicionar um PPA do cliente do Ubuntu Advantage, que dá uma versão mais recente e que permite então fazer o attach do token, e neste momento fiz o reboot ao meu primeiro servidor, o Ubuntu Advantaged, e que já tem, portanto, se tudo correr bem com live patch, já não preciso nunca mais de o reiniciar na vida, a não ser desligá-lo no dia em que se faça paz à sua alma. Quer dizer, mas pode aparecer sempre um daqueles muito raros patches que precisa mesmo do reboot. Exatamente, mas pronto, também pelo preço da licença Ubuntu Advantage, eu não sou daqueles que vai reclamar. Mas pronto, seja como for, e agora fica a dica também para partilhar aqui para todos aqueles que nos ouvem e que não estão a acompanhar a conversa neste preciso momento no canal do Telegram do Ubuntu Portugal, que é para toda a gente que tem Ubuntu Xenial e quer usar Ubuntu Advantage, é só atualizar o cliente, e para atualizar o cliente é preciso usar um PPA que nós vamos depois deixar aí nas notas, e fazer o processo normal que está descrito no site. Portanto, é o sudo UA attach o token, ele faz logo ali uma série de alterações na lista de repositórios onde vai buscar material, faz a instalação de um snap, se não me engano, ele estava-me a dizer que ia, eu não confirmei, mas ele estava-me a dizer que ia fazer, exatamente. O live patch é um snap. É o canonical live patch, exatamente. E pronto, eu fiz um reboot porque o último update estava a pedir reboots, portanto fiz um reboot, tenho neste momento um uptime de 7 minutos e estou contentíssimo, sinto-me muito mais acompanhado agora com este Ubuntu Advantage. E o meu agradecimento, já o fiz por escrito, mas o meu agradecimento e reconhecimento às dicas do David, e ao David, que é um gajo muito fixe. Além de excelente tecnicamente, é um gajo muito fixe também, porque ele acumula funções. Exato. Exato. Há malta que não é assim, há malta que é fixe tecnicamente e depois são umas bestas, ou ao contrário, não é? Há gajo muito fixe, mas depois tecnicamente não. É verdade. Mas é pronto, verdade. Adiante. Bora lá. Olha, não são umas bestas, mas deixaram-me agora bastante desiludido. A Ubiquiti, que até há pouco tempo era o meu fabricante de eleição de equipamento de rede prosumer, portanto, aquele equipamento que não é profissional nem é de consumo. Sim, em geral, mas é... e do qual eu tenho bastante equipamento até, eles desiludiram-me agora bastante e infelizmente tenho de os deixar de recomendar. À partida não voltarei a comprar até que, pelo menos, que eles me convençam do que se voltam a ser de confiança. Também estás artilhado até aos dentes, não é? Ainda tens estoque aí para te aguentar os próximos 10 anos. Tenho dois routers e um switch. E um AP? Não tens um AP também? E o AP, sim, também. Já não me lembro do AP. Pronto. Portanto, à partida também não iria precisar de mais equipamento, mas se precisar, não será da Ubiquiti. Eles, o ano passado, tiveram um problema de segurança, viram algumas máquinas ser comprometidas. E recomendaram no início deste ano já que toda a gente que utiliza os serviços centralizados dele para fazer gestão de equipamento, tanto no seu serviço de cloud, que fizesse reset aos seus logins e que ativasse two-factor authentication, e que não haveria, não tínhamos nada com que nos preocupar e não sei o quê, que o problema estava ultrapassado. Aparentemente não foi bem assim, e o problema foi bem mais grave do que eles relataram e bem mais contínuo, e não quero entrar em grandes detalhes porque já vamos com 37 minutos de episódio ou mais. Vou deixar um link para vocês verem e lerem e decidirem por vocês mesmo se querem continuar a utilizar ou não. Eu vou continuar a usar o equipamento que tenho, com alguns cuidados adicionais, mas não vou voltar a comprar. A chatice disso é que lá está, conforme tu disseste, são equipamentos que, em termos de qualidade, quando falamos em desempenho, e a relação preço-qualidade é fantástica. Por ser fantástica, a sua taxa de utilização é extremamente elevada, o que faz com que existam N projetos paralelos onde tu possas, com trocas de firmware e com outro tipo de alterações, fazer coisas ainda mais giras do que apenas aquilo que eles fazem de está-me a faltar o termo outra vez, de promissão, exatamente. Portanto, out of the box. É uma out of the box. Eu não queria estar a usar muito estrangeirismo, até porque irrita-me um bocado. Fora mas... da caixa. Não é a mesma coisa também. Temos que arranjar outro termo. Mas pronto, adiante, seja como for, vai ser difícil, honestamente, em relação àquilo que é a qualidade dos equipamentos e o preço dos equipamentos e aquilo que eles te permitem fazer, vai ser difícil encontrar uma alternativa. Eu tenho, ou seja, eu nesta altura não prevejo precisar de comprar equipamento também, não tenho nada em vista, portanto estou mais ou menos como tu, estou naquela de o que é que eu vou fazer. É uma chatice ter que voltar a comprar o Equity ou Unify, conforme, nunca percebi muito bem o que é o quê. É a mesma empresa, não, marcas diferentes dentro da mesma empresa. Exatamente, mas é chato também arranjar-se uma alternativa. Aquilo que eu sinto, sim, é que é um bocado isso, pá, vai dar muito trabalho encontrar uma alternativa daquelas que não deixam saudades, sabes? Quando tens uma coisa e dizes, olha, pá, se fosse Unify é que era, mas vamos ver. Olha, e temos algumas notícias da comunidade. Boas notícias, expresso-me. Há mudanças na Community Team, desde a entrada da Monica Madden, a saída do Wimpy já há alguns meses, e a anunciada saída do Poppy já no final deste já mês. Já sabe o que é que o Poppy vai fazer? Ele não disse ainda, e só vai dizer depois de ter saído. Ok. Portanto, foi a ideia que eu percebi, quer da parte dele, quer da parte do Wimpy, que também já falou publicamente disso. Sim, claro, não faz sentido ser o Wimpy a dizer nada, como é. Sim, sim. Que o Alan só irá anunciar depois de sair. Entretanto, foi feito um anúncio no blog do oficial do Ubuntu, em que fala basicamente de fazer um reboot à equipa. Basicamente, anteriormente não existia como equipa já há algum tempo, existiam pessoas que faziam tarefas, tipicamente seriam de uma equipa de comunidade. Agora volta a haver uma equipa de comunidade. E voltam a ver objetivos concretos para a equipa da comunidade. Eles falaram em 4 objetivos principais: aumentar o número de contribuidores e líderes de comunidade, criar uma comunidade mais simpática, na qual é fácil estar e participar, criar uma comunidade em que as pessoas sentem que podem fazer coisas e que podem mudar o Ubuntu. E aumentar a colaboração entre os funcionários da Canonical e os voluntários da comunidade. Portanto, são 4 objetivos que me parecem bastante concretos e bastante necessários, e que endereçam várias das falhas que têm ocorrido recentemente. Eu não sei se concordas, se tens... Não, eu concordo. Aliás, concordo com tudo aquilo que disseste. Nós falámos um bocadinho sobre isso a semana passada. Aliás, temos vindo a falar ao longo do tempo e nos últimos episódios. Então, pá, aí eu diria que em metade deles, pelo menos, o tema comunidade surge. E eu tenho sérias preocupações. Fiquei contente. Fiquei contente com, para já, o assumir do reboot necessário, porque é preciso assumir as coisas. Lá está, falámos sobre isso. E na semana passada estávamos a falar sobre isso. E nós também fizemos aqui, portanto, e tu deste um passo, eu dei outro logo a seguir, que foi também no sentido de fazer um reboot àquilo que era a tal reunião do comitê que nunca mais se realiza. E acho que é isso mesmo que falta. Faltam alguns reboots. Há reboots que resolvem problemas, há reboots que não resolvem problemas. É só mais um reboot. Sim, às vezes também é preciso experimentar coisas diferentes, como a ver é o que é que funciona. E acho que teimar na mesma tecla quando as coisas não funcionam, essa não é de todo. Normalmente não é certamente a melhor solução. Portanto, acho que é um caminho. Volto a dizer que a Mónica tem uma tarefa muito, muito complicada, que é assumir o papel do Impy, do Alan Pope, ou seja, com toda a presença, carisma e todo o resto que nós falámos, mas está com vontade de pegar o touro pelos cornos e de fazer alguma coisa, e vamos aguardar. Aquilo esteja ao meu alcance, terei todo o gosto em ajudar naquilo que conseguir. Já agora, o post tem já algumas coisas anunciadas. Vão voltar a existir office hours, que é uma coisa que existiu anteriormente. Eles chamavam até, em certa altura, o Ubuntu Hour. E um dos últimos até foi com o nosso Gustavo Silva. Não sei se te lembras. Sim, falamos sobre isso aqui, se não me engano. Ok. Vão passar a haver mais dias específicos para promover o engajamento da comunidade e a participação em atividades concretas, como o Ubuntu Testing Week, um pouco nesse modelo. Vai haver uma colaboração entre a Canonical e os voluntários da comunidade para criar um roadmap novo nisto da comunidade. Vai haver um esforço de incentivar dentro da Canonical esse envolvimento com a comunidade e vai, mas espera-se ainda assim que seja a comunidade, a própria comunidade, a definir as prioridades. Vamos ver. Não a Canonical, mas sim a comunidade em si, a dizer à Canonical e à comunidade em todo, como um tal, na qual faz parte a Canonical, que quais são as prioridades da comunidade Ubuntu, nas atividades da comunidade. Certo. Este foi um post feito, que creio, pelo Ken Van Dyne, que fez também um post no Discourse do Ubuntu, com o mesmo título, e no qual ele começou por apresentar a equipa, ele próprio, que é o manager da equipa, até a Canonical contratar um novo diretor de comunidade. A Mónica, que é o Ubuntu Community Representative, que basicamente é uma função que está ao serviço do Community Council e do Membership Council, e basicamente a função dela é facilitar as atividades desses dois órgãos, aumentar novos Estes são os únicos contribuidores. dois órgãos que existem, certo? Não sei se são os dois únicos órgãos que existem. Ok. Tenho ideia que sim. Até porque existe a fundação. Não percebi. Qual fundação? Existe uma fundação que faz parte do plano de reserva caso a Canonical se torne rogue. E Ok. que tem pessoas como o Mark e pessoal que trabalhou e eventualmente também pessoal que trabalha na Canonical. Ok. Mas pronto, isso são outras novícias. A Mónica tem esta função, também a função de facilitar novos contribuidores a navegar na burocracia e nos procedimentos novos e antigos já também, que tenham alguma dificuldade e também a criar novos processos para simplificar a vida à comunidade. E depois há também o Rhys Davies, que é o Ubuntu Developer Advocate. A sua função vai ser representar a comunidade dentro da Canonical. E ao próprio Ubuntu e à Canonical, à comunidade, não só ao Ubuntu, mas à comunidade em geral, à comunidade de software livre e às outras comunidades do open Era a source função do Impi, que estão ao certo? redor. Developer O Advocate, Impi, dada a altura, pelo menos, era. sim, o Impi era um developer advocate de Snapcraft, tal como o Alan e tal como o. Estou-me a esquecer do nome, um dos jovens do. Jovens. Um dos tipos do Late Night Linux. Estou a lembrar o nome dele. Ele fez parte também do Linux Voice, e do. Continua que eu estou a pesquisar, vai Ok, falando. eu não me lembro do nome dele, mas eu até já o conheci pessoalmente. E foi estranho porque eu reconheci-o pela voz. O MP apresentou-me, mas ele já. E ele falou, e eu. Ah! O que me fez lembrar quem ele seria foi a voz dele, porque já o ouvi em podcasts já há muito tempo. Foi assim uma sensação esquisita. Essas três pessoas eram os developer advocates de Snapcraft. O Reese, acho que também já era developer advocate ou advocate, alguns dentro da Canonical, e agora Tá só do assumiu esta Graham? função mais. Sim, Graham, exatamente. Graham e o Reese assumem agora esta função mais ampla de representar esta comunidade e de incentivar a participação e a colaboração. São para já as três pessoas que fazem parte da comunidade. E depois falou, o post fala um bocadinho em mais detalhe dos planos que eu falei anteriormente. Não vou entrar em todos os detalhes, obviamente. Quem quiser que vá ver post, vou deixar o link, obviamente. Mas já há também outras novidades. É que o Ken Van Dyne anunciou outra coisa, que é o primeiro Indaba da equipa de desktop. Indaba é uma palavra sul-africana, que já aqui um tema qualquer. Não, mas pede um. Não, mas parece uma suruba. Que é... Não. O Indaba é algo perfeitamente family friendly e que significa uma conferência ou uma consulta entre pessoas. Ou seja, basicamente é um Ask Me Anything do Reddit ou coisa assim de género. Vai ser um live stream. Sim. Já estou lixado. O Reddit é onde se inventou esse conceito. Ok, mas não vai ser no Reddit. Não vai ser no Reddit. Vai ser um live stream, eles não disseram onde ainda. Suponho que vai ser no YouTube, num dos muitos canais da Canonical e do Ubuntu. Nós temos os todos subscritos na nossa conta, portanto não vamos perder a notificação. Vai ser dia 23 de Abril, pelas 4 da tarde de Portugal Continental, uma sexta-feira, creio eu. Vão haver convidados, vão haver membros da comunidade, vai haver perguntas e respostas já feitas pela comunidade. E como parte desse anúncio, o Ken também anunciou que a equipa de desktop vai deixar de fazer reuniões no IRC. Aquilo que basicamente tem sido só sessões de triagem de bugs, que tudo que é community relation em si e de utilidade à comunidade que já tem sido feito no Discourse do Ubuntu, no qual eles publicam resumos de atividades, cada membro da equipa, e discutem com a comunidade aspectos concretos dessas suas atividades, esclarecendo dúvidas e coisas desse tipo, no Discourse do Ubuntu. E ele diz que está convencido que tudo o resto poderá também ser feito. O que era feito nessas reuniões poderá ser feito também no Discourse. E, portanto, para a equipa de desktop, reuniões no IRC é o fim de uma era. Portanto, quem ouvir este podcast na Rádio Zero, como programa de rádio, ou quem ouvir ainda na quinta-feira à noite, ou na segunda-feira, na sexta-feira, ainda vai a tempo de assistir a este link. De fazer a extrema unção. Estava a olhar para o Graham, pá. O Graham foi o Ubuntu Insider. Exatamente. Tenho uma história com ele, mas não posso contá-la aqui ao microfone. Okay. Depois conto quando desligar a gravação. Até estamos a chegar ao fim do tempo também. Ok. E temos algum. Não sei se queres falar do tema seguinte que nós temos aqui. A carta. Vamos falar. A carta aberta que a comunidade Isoc PT e outras comunidades, como a Ansol, assinaram como a Ansol, como a Associação de Estudantes de Comunicação e Jornalismo, como a Associação, sim, a D3, sim, a Associação para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, o presidente, as bibliotecários, arquivistas e profissionais de informação e documentação, a Associação Portuguesa de Promoção de Segurança da Informação e, claro, a D3, a Associação de Defesa dos Direitos Digitais. Todas estas associações assinaram uma carta aberta dirigido ao Primeiro-Ministro António Costa, preocupadas com os planos do Conselho da União Europeia e da Comissão Europeia em criar basicamente falhas naquilo que é a criptografia. Na criptografia, exatamente. E reduzindo a sua eficácia e eficiência. Reduzindo, não, inutilizando. Sim, sim. Basicamente é isso que acontece. O que eles pensam é que conseguem criar aqui uma forma de as autoridades poderem aceder a conteúdos de comunicações e de ficheiros sem causar problemas à eficácia da criptografia como medida de proteção perante, sei lá, tudo. A utilização da criptografia, é utilizada para tanta coisa que as pessoas nem fazem ideia, e é das coisas, das tecnologias, das invenções e dos conceitos em geral que são mais eficazes a proteger as pessoas. A história resume-se numa questão muito simples. Eu gostava que me dissesses quanto tempo é que nós temos. Tu costumas contar o tempo? Temos mais uns 5 minutos, mais ou menos. Ah, então dá tempo. A questão resume-se quanto a mim uma coisa muito simples. Sem grande romantismo e sem grande floreado, uhum. É muito simples. Aquilo que é pretendido fazer é uma coisa que neste momento não é possível fazer. Ou seja, com os algoritmos de encriptação que nós usamos agora, não é possível. Não e, é possível. Eu diria que não será possível mesmo com outros. Mas pronto. O que temos agora... Com os atuais garantidamente não é. Com os atuais garantidamente não é. E aquilo que é proposto fazer-se é criarem-se novos algoritmos que permitam a sua abertura pelas autoridades. Portanto, e o mote aqui é um bocado uhum. para combater o crime. Isso faz com que... Tudo o que nós fazemos, usamos hoje, até ao dia de hoje, para criptografar, seja o que for, seja colocado no lixo, deixe de se uhum. utilizar, seja proibido, em detrimento uhum. de se usarem coisas que ainda nem sequer existem e que, como tu disseste muito bem, não sabem sequer se vão existir e que vão permitir às autoridades, e a sabe-se lá mais quem, deslindar aquilo que está criptografado. Uhum. Isto parece uma solução muito fixe. Agora pensem numa coisa muito simples, que é os algoritmos de encriptação, os tais que são, é sempre difícil dizer invioláveis, mas bastante seguros, hoje existem. Se deixarem de existir amanhã, acham mesmo que um criminoso vai cumprir a lei e usar um algoritmo de encriptação que seja autorizado que e não vai usar um dos outros que estão para trás, um dos legacy, que são mais do que seguros? Epá, e a conversa para mim acaba já aqui. Nem é preciso desenvolver Sim. rigorosamente mais nada. É uma tudo isto Sim. é uma parvoíce. Eu só acrescentava mais uma coisa. Diz. É que sempre que se tentou introduzir, controlar a criptografia para fins desse tipo ou para fins relacionados, a coisa resultou em desastre. O que aconteceu foi tornar-se a utilização da tecnologia muito mais insegura. Garantidamente, criar mecanismos para permitir alguns aceder aos conteúdos faz com que haja um mecanismo e alguém vá descobrir qual é esse mecanismo e como o utilizar, e essa pessoa não vai ter as intenções, as melhores das intenções, garantidamente. Exatamente, mas pronto. Ainda assim, portanto, a carta seguiu, foi assinada por algumas entidades que se quiseram uhum. associar, certamente que outras se quereriam também associar, mas provavelmente já não foram a tempo. É o que é. Agora fiquem atentos, porque certamente que isto ainda vai fazer correr muita tinta. Esta carta é apenas uma areiazinha naquilo que será a imensidão da discussão que isto vai gerar e daquilo que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer. É uma questão de ficarem atentos. Certamente nós aqui vamos dar pontos de situação quando uhum. houver necessidade disso, ou quando houver pertinência. Olha, e acho que chegámos mesmo ao fim do nosso episódio. Resta dizer-vos então que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, editado pelo Senhor Podcast. Até para a semana. Portem-se bem, até para a semana.